Do Lena Bontal. Tá, tum, tum. Tchau, todo mundo lá de palma. Tchum, tchum. No Maradinho, cá. Tchum, tchum. Um, dois, três. Bota com a palma. Claro. Vamos lá. Um, dois, três. Do lembra?